Observe esta música. É Dreams. Two Brothers on the 40th Floor. Quem imaginou ela fora das pistas? Dreams, dreams abide. Dreams make a wish come true. Já imaginou essa mulher cantando Bed of Roses de Bon Jovi? Observa esta. Future Beat, Mr. Vain, um clássico das pistas dos anos 90. Mas observa esta versão agora. Call me Mr. Raider, call me Mr. Wrong, call me Mr. Vain. Que tal essa aqui? Já imaginou em versão country? My baby don't mess around because she loves me so and there's an alpha show. Your music. Your reader. Rio Sul Radio. The best music. The best reader. Rio Sul Radio. 23 horas e 5 minutos. Todos pilotos a seus postos. Todos pilotos a seus postos. Pronto para o checklist, comandante. Checklist a postos. Radar para transmissão do programa para todo o Brasil. Check. Lançamentos e mixagens em 4 blocos. Check. Bloco 1. Check. Bloco 2. Check. Bloco 3. Check. Bloco 4, fechando o link diretamente com o Macapá. Prontos para decolagem, comandante. Aposto dando máxima potência em todos os motores. Decolando, decolando, comandante. Prepare-se. A partir de agora, você vai dançar. Com 2 horas de muita música pra você passar. Está no ar. Yes, me. Apresentação e mixagens. DJ Alex Hunt. Bia Ibsen. E Grilo. Apertem os cintos. Let's dance. Ok, ladies and gentlemen, it's party time. Começa a partir de agora o nosso Dance Mix. E lógico, eu sempre apresentando essa anedota. DJ Alex Hunt. Juntamente com ela, que hoje está muito melhor de saúde, a rainha do nosso rádio. DJ. E aí? Também ele, o nosso grande cena lá do Super Grilo. Essa é a equipe do Dance Mix a partir de agora, começando este programa pra você no último dia do ano, dona Bia Ibsen. Último dia do ano, 2016, tchau. É, aliás, eu não sei quando esse programa vai pro ar, querendo ou não, a gente nunca sabe, esse programa está sendo gravado nesse exato momento, ele pode estar sendo veiculado antes do ano novo, no ano novo ou depois do ano novo, exatamente. Mas sim, pra gente aqui é ano novo, já acabou, ponto final. Como é muito peru no Natal? Não, não recebi meu peru ainda, vamos fazer a campanha. A campanha peru na Bia. Sai fora, ô. Um peru de Natal. O que, que você ganhou de Natal? Não ganhei nada. Nada? Nada. Tô falando sério. Sério mesmo. Não, mas você merece o mundo. É, mas... Eu te amo, Bia. Nada, obrigada. Você é nossa. É. Começa agora meu set. Uma forma diferente de ouvir música eletrônica. I'm gonna find you, hold on, hold de alto astral pra você passar mal. Easy to see, I don't need you. você passar mal. forces come through the mountains. We won't leave. Abre chaves e tudo, como um inchante. Abriu os ladrões e me levajentou. Se eu vou de avião, virar na pizza e a casca gostou. Mesmo que estou, temos nas abrigas. Abrigas, as abrigas, as meninas vivas. Quem que estão, se hoje é minha roupa. Tirar a chave, para esconder, sabe o que my FM, Antena AFM de Pau Sul e o Sul Rádio de Resende, olha isso, gente. Legal. Colatina Rádio Som, Itapaz Web Rádio, Cidade FM, Rádio Sorriso FM, Alegria da Comunidade. Lembrando que o nosso WhatsApp é 011-9863-1567. Você viu quem tá fazendo muito sucesso lá fora? Não, quem? A Anitta. Ah, filho. A Anitta tá estourada lá eu fora, velho. Eu a Anitta. Como pode, né? Ai, gente, eu acho ela um porra. Eu não gosto também, inclusive, mas... semana passada eu toquei numa festa que teve a cover dela, que é super humilde, adorei. Nem pense em sair da frente do seu rádio. Dance Mix volta já. Captain, high quality music from the earth. Call it real soul radio. Listen. 24 horas por dia, transmitindo músicas de qualidade para todo o planeta. Rio Sul Rádio. Computer on. Record. Recording, dear. Computer. Computed, dear. 23 horas e 34 minutos. Calunga, o que tá acontecendo com esse computador, Calunga? Ei, patrão, eu só usei pra ver umas vampirinhas aí, né? Você pegou o vírus, cafisteiro. O computador agora tá virulento. E aí, patrão, e agora? Ah, agora sim. E aí, patrão, agora sim? É, agora tem que chamar sim, informática. Sistemas, internet e manutenção. Sim, informática. Criação de programas, websites, conserto. Sim, informática. Telefone 98-148-1193. Sim, informática. Atendemos também a domicílio. Faça já um orçamento sem compromisso. Telefone 98-148-1193. Sim, informática. E por que não? Sim, informática. Depilar-se sempre ou para sempre? A Fisiobelle tem a solução. Depilação a laser. Pele lisinho o ano todo é com a Fisiobelle. Fisiobelle. Resende Shopping, sala 408. DDD 24-3354-3993. Fisiobelle. Estamos de volta para bombar o seu rádio com Dance Mix. Ok, we're back with more music here for you on Dance Mix. E agora está na hora da gente ver o pensamento do dia da Ike. Afinal de contas, ela é a nossa profetisa? Exato, Grilo. Vamos lá, pensamento da Ike do dia. A diferença do amor pra minha vontade de beber é que o amor passa, minha vontade de beber não. Você é praticamente uma alcoólatra. Eu sou a Santana daquela novela. Caramba, Você lembra disso? Nossa, eu tava cheirando lá, a professora, era loucura aquela novela. Você gosta de novela? Eu não. Eu não assisto televisão nenhuma, na verdade. Mas você acabou de falar da novela. Mas aquela eu assisti porque teve um casal muito legal naquela novela. Ah, entendi. Entendeu? Bom, tô a fim de tocar umas pauladas agora. Então vai, paulada nelas. DJ! DJ! Can't duplicate you, 'cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long, I'm addicted like it's wrong. I want it all day long, I'm addicted like it's wrong. They can imitate you, but they can't duplicate you, 'cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long, I'm addicted like it's wrong. I want it all day long. Passar show it to the side, play, smack it in the air. Legs move it side to side, smack it in the air. Legs move it side to side, smack it in the air. Show the sideways, smack it in the air. ver como tengo la... Dance Music pra você. Dance Mix. Do you need some fucking tweezers to put that little thing away? Well, that has got to be the smallest dick I have ever seen in my whole life. Get the fuck out of here. Eeny, weeny, teeny, weeny, shriveled little short dick man. Don't want. Eeny, weeny, teeny, weeny, shriveled little short dick man. Don't want. Speed it up. faz o nosso hit. É você. Dance Mix. Let's go. Dance Mix. Somente as melhores. Let's go. Dance. É assim mesmo, né? Ah, pior que é. Abraços! Abraços para RCPM FM, Rádio Cultura Novo Som, Rádio Singão FM, ó, Santa Isabel, Porto FM, Rádio Pema FM, Pirata Mix, Nova FM, Max FM, muito mais. Ok, a gente vai para um break comercial. We'll be right back after these messages with more music here for you on Dance Mix. Legal, hein? Nada. Legal, hein? Não, não saia daí. Não saia daí. Dance Mix, we'll be right back. Quando você procura uma programação bacana para ouvir no trabalho, em casa, na academia, no carro, na caminhada, no lazer, e não encontra, então você descobre a Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio, programação madura, experiente e de extremo bom gosto. Meia-noite e 6 minutos. Comindre Mangueiras e Conexões. Mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores e ferramentas. Comindre Mangueiras e Conexões. Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468. www.comindre.com.br. Comindre Mangueiras e Conexões. Com certificação ISO 9000. Atendimento 24 horas para empresas cadastradas. Estamos de volta com mais. Let's go. Dance Mix. Estamos de volta com mais Dance Mix por aqui. Agora está na hora de você consultar os astros para ver como andam as coisas em sua vida. Afinal de contas, os astros são os oráculos que preveem ou veem o que vai acontecer com você. Vamos lá, horóscopo. Aquário. você tá tão triste que os peixes que existem em você estão morrendo. Tadinho. Sai dessa, que tristeza o quê? Tristeza é quando você morre no Super Mario com o casco que você mesmo jogou. Triste mesmo é ver também você tão gordo que se no Natal aí as crianças ficaram te pedindo presentes, viu? Ô, tristeza. Mas por quê? Vão achar que ele é Papai Noel, sim, isso? Ah, tá, vamos lá. Peixes. Você que é de peixes, tô tomando muita água. Lembre-se que para ser saudável é necessário tomar bastante vitamina C. Isso. Cerveja, cachaça, caipirinha. Exatamente. É, dica do mês. Mude, pois seus dias estão tão repetitivos que você já pode chamá-los de Alagoa Azul. Putz. Eu acho que não tem um filme ou uma série na vida que não, na sessão da tarde, inclusive. Não, acho, né, que já furou e consertaram aquelas fitas, que é fita cassete isso aí. Alguém da Rede Globo deve gostar muito desse filme, cara. Com certeza, deve ter aquelas paixõezinhas, sabe, de criança, deve ter. Deve é, ter aquelas velhas com 80 anos. Se identifica, assim, que sabe? É amiga do programador da TV. É, peladinho com o guri lá na exatamente, época. Exatamente, com aquele cabelo que parece um miojo. Miojo, dá vontade de comer, já chupando o cabelo assim. Exatamente. Chupando com fome. É, mas comeu. É. Bom, DJ Juninho Mendex, chegando agora para tocar muito e para alegrar o nosso fim de ano. Your radio never will be the same. Same. Yes. Mixando na mesma batida. Esse é. Lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady Dance Music pra você. Dance Mix. Tocando as melhores. Esse é... We'll be right back.

Right. Kiss them goodbye. dessa música? Lembro. Tears for Fears, Shout. Nossa, tem uma música que eu amo nesse set que ele tocou. Bacana, velho. Foi pra vocês na versão eletrônica de Tears for Fears, Shout, por aqui nas mãos dele. Super mestre, grande DJ Julian Mendes, participando dessa nossa festa aqui de fim de ano. Afinal de contas, você e os DJs do programa, juntamente com a gente por aqui, fazendo esse super fim de ano por aqui no Dance Mix. Dance Mix. Let's go. Dance Mix. Somente as melhores. Abraços. Abraços para a Rádio Mega Mix Japan, Beats FM, Rádio Eden FM de Lupionópolis, Rádio Monster Pop, também de Campo Limpo Paulista, São Paulo, Rádio Santa Cruz FM, Rádio Beatmania e Califórnia FM e também a Continental FM lá do Mato Grosso. Exatamente, ela já mandou, o Grilo, você tá surdo ou não tá prestando atenção nas coisas? Tá fazendo o que aí, velho? Eu vou nem falar o que ele tá fazendo. A gente vai pra um break comercial. We'll be right back after these messages com mais música pra você aqui, lógico, com Dance Mix especial fim de ano por aqui. Não saia daí. Dance Mix volta já. Os músculos nos mantêm vivos. Nos permitem respirar e abrir os olhos. Nos levantam para alcançarmos o que tanto desejamos. E para ajudar. Para ajudar precisamos de um só. Do coração. A APADEF precisa da sua ajuda. Informe-se através do telefone 24-3346-4025 ou através do site apadef.org.br. APADEF, juntos pela força do coração. Meia-noite e 37 minutos. Sistemas, internet, manutenção, sim, informática, criação de programas, websites, consertos, sim, informática. Telefone 98-148-1193. Sim, informática, atendemos também a domicílio, faça já um orçamento sem compromisso. Telefone 98-148-1193. Sim, informática, e por que não? Sim, informática. Estamos de volta com mais Dance Mix. E aí teremos a queima de fogos daqui a pouco, né? Sim. Exatamente. Estourar estamos... champanhe. Tá, já, ela acabou de falar do champanhe. Você tá ficando gagá, né, ô Grilo? É. Você tá falou, ficando... é. Ele tá ficando gagá, eu falo uma coisa, ele já repete na sequência, pode reparar. É bebida isso daí. Você tá bebendo, velho? Hã? Não pode. Ele não vê a hora de chegar, a hora de estourar champanhe. Sei, sei. Bom, então tá bom. Abraços. Abraços para a Rádio Unaí. Rádio também aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vai, Grilo. Você tá empurrando. Você segurando essa pasta com o Grilo, te encoxando praticamente. Isso é uma beleza. Eu gosto. Rádio Realidade FM, Dance Machine, Floresta Rádio Difusão. Difusão. Difusão é bom, hein? Rádio Enauan. Sabia que existe a palavra fissão, não é? Não tem? Fissão. É, fissão e fusão. Então são coisas distintas. Fusão é do Dragon Ball Z. Quando a gente fez a fusão na praia uma vez, você lembra? Você lembra? Tem aquela foto até hoje fazendo a fusão. Exatamente. Eu estava barrigudo, como hoje, né? Bom, eu tô parecendo. Eu tava magra, como sempre. Chegando agora pra você, ele, DJ André Luiz. Super Set comercial pra você. Uma forma diferente de ouvir música eletrônica. Olvida lo que la gente

Maculelê é o rei da alegria. Ó, boa noite pra quem é de boa noite. Ó, bom dia pra quem é de bom dia. Ó, benção, meu papai, ó, benção. Maculelê é o rei da alegria. Ó, benção, meu papai, ó, benção. Maculelê é o rei da alegria. Ó, boa noite. Um pouquinho mais suave, um pouquinho mais suave, un poquito más suave, un poquito más suave, un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más suave, un poquito más suave, un poquito más suave, un poquito más suave, un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro. duas horas com o melhor da Dance Music pra você. Dance Mix. Do nosso brother André. Olha, eu falei, a gente falou de fusão aqui, mas vamos explicar essa história direito, né? É que nós somos dois retardados e fizemos aquela posição do Dragon Ball Z e tiramos uma foto. É que senão ia pensar outra coisa. Fazendo uma fusão na praia, que porcaria é essa? Bom, agora está na hora da gente pegar o nosso champanhe, por favor, Grilo, traga o nosso champanhe. Traz, olha, tá trincando, hein? Isso, boa! Vamos abrir esse negócio, espera só um minutinho. Pronto! Feliz ano novo! Feliz ano novo, tudo de bom pra você! Feliz 2017! Olha, que delícia, tá? Olha! Um abraço pra você que esteve nos ouvindo! Ano que vem estaremos de volta com muito mais 10 minutos pra você! Um abraço, Bia! Abraço, beijo e feliz ano novo! Termina por aqui mais um Dance Mix! Lembrando que semana que vem tem muito mais! Na Rio Sul Rádio, você ouve os melhores flashbacks. E das novas, também só as melhores.